A mãe super protetora encontrou uma amiga loira e foi logo falando: ai, meu filhinho já está andando há mais de 3 meses. Nossa, a essa altura ele já deve estar bem longe, né?